meuscds.com. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando até o altar. E você é a casa que eu escolho pra morar. Oh, a voz que emociona. Encontrar um riso fácil igual o dela. Ela é diferente, nem todo mundo entende. Tem dias de lua, tem noite de sol. E pra sua frieza trago meu lençol. Eu quero sua calmaria na minha gritaria. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando. Você é a casa que eu escolho pra morar. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando até voltar. Você é a casa que eu escolho pra morar. meuscds.com. É difícil encontrar um riso fácil igual o dela. Ela é diferente, nem todo mundo entende. Tem dias de lua, tem noite de sol. E pra sua frieza trago meu lençol. Eu quero sua calmaria na minha gritaria. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando até o altar. E você é a casa que eu escolho pra morar. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando até o altar. E você é a casa que eu escolho pra morar. Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece. E sem pressa a gente vai caminhando até voltar. Você